Bem-vindo ao Sistema de Sucesso OK no Shockmart.com. Junte os seus materiais. Verifique que tem tudo o que precisa para estudar antes de começar. Senão, você terá que interromper os seus estudos mais tarde para procurar uma caneta ou uma folha de papel. Se tiver dicionários, livros, CDs, vídeos, outros recursos úteis, junte-os todos em algum lugar que dê para pegar com facilidade. Obtenha um texto apropriado para estudar. Baseado nos seus alvos de hoje, você deve ter uma boa noção do que você quer aprender a dizer em inglês. Procure um texto apropriado para estudar. Existem muitas possibilidades: artigos ou outros textos de leitura, histórias, contos, diálogos, debates, etc. Você pode encontrar tudo isso fazendo uma pesquisa online ou utilizando material de inglês que você já possui. Se tiver alguém te ajudando, pode até pedir para esta pessoa preparar algo específico e apropriado para você. Compreenda o texto. Antes de começar a praticar o que quer aprender, você precisa compreender o texto. Não adianta praticar uma coisa que você não entende. Você estará apenas repetindo sílabas sem associá-las com seus significados, igual um papagaio. Este é o motivo pelo qual o TPR, o método que utilizo com os meus alunos na sala de aula, é tão eficaz. Os alunos compreendem instantaneamente o que eles estão ouvindo sem precisar de uma tradução. A compreensão daquilo que você estará aprendendo é essencial para o seu sucesso no idioma. Se você quiser mais informações, pode fazer o download do nosso livro sobre este método no www.shockmax.com/como. Se não tiver alguém para te ajudar a compreender o texto, você pode usar um dicionário ou tradutor no seu computador para ajudar na compreensão deste texto. Depois que entende o que o texto está dizendo, você pode estudá-lo tranquilamente. Crie exercícios. Agora que compreende o texto, você pode criar exercícios para praticar o seu inglês. Existem 16 tipos de exercícios que você pode criar para desenvolver as suas habilidades no idioma. Claro que o ideal seria que você fizesse todos os exercícios todos os dias, pois assim desenvolveria rapidamente as suas habilidades no idioma. Mas entendo que nem todos têm o tempo suficiente para completar a lista inteira todos os dias. Neste caso, escolha alguns exercícios baseado no tempo que você tem disponível para estudar. Tente fazer o mínimo de 3 cada dia. Lembre-se que é melhor fazer um pouco todos os dias do que muito apenas de vez em quando. Isso porque o seu sucesso está baseado no desenvolvimento de hábitos positivos que serão criados através da prática constante. Abrindo a sua caixa de ferramentas. Para ver os exercícios disponíveis que você poderá criar, pode abrir a sua caixa de ferramentas e fazer o download dos modelos de exercícios. Este documento tem as instruções para criar cada tipo de exercício, junto com alguns exemplos para você ver como funcionam na prática. Como criar estes exercícios? A forma mais fácil de criar estes exercícios seria de ter a ajuda de alguém que já sabe falar o idioma. Se tiver alguém te ajudando, peça para esta pessoa gravar os exercícios por você. Para gravar esses exercícios, você pode usar o seu computador, seu celular ou até um gravador comum, estilo fita cassete, se ainda tiver por aí. Qualquer equipamento que grave áudio servirá. Você pode pedir ajuda de um amigo ou parente que pode fazer isso por você. Ou se você conhece um nativo que pode te ajudar, melhor ainda. Se você faz um curso de inglês, você também pode pedir para o seu professor te ajudar a criar alguns exercícios seguindo estes modelos baseado no material que você está estudando na sala de aula. Ou, se você quiser, pode aproveitar os recursos que disponibilizamos no site pelo Sistema de Sucesso OK. Pode ver mais detalhes no www.shockmax.com/exercícios. Elaborei estes exercícios porque quero ajudar a facilitar o seu trabalho o máximo e o meu sucesso depende do que faço para ajudar você a realizar o seu sonho de aprender inglês. Como criar estes exercícios se você não tem alguém para te ajudar? Porém, se você não conhece alguém que pode te ajudar, não tem condições financeiras de remunerá-los, ou você é autodidata e prefere estudar sozinho, você pode criar esses exercícios por conta própria, de graça, baseado nas dicas que você aprenderá no final deste material em como posso criar exercícios de graça. Mas vale ressaltar que, apesar de ser possível criar estes exercícios gratuitamente, este processo exige um certo investimento de tempo que poderia ser melhor aproveitado em tempo de estudo, pois o seu tempo é precioso e vale a pena investir um pouco financeiramente para ter o material preparado apropriadamente. No final das contas, é você que sairá ganhando em tempo economizado na preparação de material e reinvestido em tempo de aprendizado. Para ouvir o restante desse clipe, acesse nosso site, choquemax.com.